Cara, o Hernani me mandou um vídeo aqui, bicho. Gaúcha ASMR. A mina que fala assim. E bicho, eu comecei a olhar o vídeo pra eu poder dormir, cara. E, porra, no meio do vídeo a mulher que fala assim. Ela é muito bonita e muito gostosa, cara. E toquei a punhetola no meio do vídeo. Ao invés de dormir, toquei a punhetola. Aí depois fui ver mais a fundo, né, bicho? Cliquei lá no canal. O nome do canal era Templo do Espírito Santo, bicho. Eu fiquei arrependido na hora, cara. Cara. Bati a punheta pro templo do Espírito Santo, bicho. Caralho, que horrível isso. Puta que pariu. Tô me sentindo um merda, cara. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos apresentando aí um programa para você. Hoje eu vou ler e-mails. Hoje tem conto da cripta. E hoje tem um microfone novo, que eu estou muito feliz. É o pessoal que conseguiu arrumar a mesa. E vamos seguir firmes aí no nosso trabalho. Eu sou o Hernani Carreira. Este é o Sociedade Primitiva. Quero agradecer aí a todos vocês que estão ouvindo, estão dando força. O programa tá foda. Muito obrigado, galera. E hoje nós vamos aí ler os e-mails. Vai ser mais boi mamão. Mas não é por falta de banda não, viu? Pra ser justo, já apareceram boas bandas aí. Vai rolar aí boas bandas. Vão ter boas bandas aí. Gente... Primeiro aviso, estou banido no Facebook por 7 dias. Por que que eu estou banido? Por causa que eu fui banido na treta da criança trans. Em resumo, uma mãe queria forçar uma escola a aceitar que o seu filho trans, sua criança trans, com 13 anos, que toma hormônio para ser mulher, queria forçar a escola a aceitar que o menino frequentasse o banheiro das meninas. A escola não aceitou. Ela encheu o saco. A escola decidiu não só não aceitar mais, como não renovar a matrícula dele no final do ano. Parabéns à escola. Ah, Hernani, você é preconceituoso. Não, escuta até o final. Se o meu filho... Aliás, contrário. Se a minha filha... Escuta, ouvinte. Se a minha filha usasse o banheiro que era frequentado por outros meninos, eu tiraria. Muitos pais iam tirar. Você acha que a escola... amigão, quem lacra não lucra. As loucuras que eles propõem não dão lucro. A maioria dos pais ia querer tirar as meninas da escola, porque você vai querer que a sua menina use o banheiro que é usado por outro menino? Ah, mas é um menino de saia. Não interessa, é menino. Não tem que usar menino, usa banheiro de menino. Ah, mas você é antiquado. Posso ser. Sem problemas. Diga nos comentários. Eu fui lá... Deixei meus comentários, fui banido na treta da criança trans. Quero fazer algumas perguntas, ouvinte, quero fazer algumas perguntas para você. Será que uma criança de 13 anos tem idade suficiente para decidir se é trans ou se é hétero ou não? E se ela se arrepender lá no futuro? Ah, Hernani, mas você é ignorante, você é caipira, você não sabe o que você fala. Negativo. Pesquise relativo à cirurgia do Dr. Money. Money, dinheiro em inglês. Dr. Money. É, pegaram uma criança lá nos Estados Unidos. Esse Dr. Money queria provar que gênero é construção social. Ele pegou uma criança. Presta atenção, ouvinte. Presta atenção agora, sem brincadeira. Vamos conversar sério aqui. Agora, sem brincadeira aqui. Esse Dr. Money pegou... Isso aí tá tudo relatado, não é que eu tô inventando, não. Pesquisa aí. Pegou uma criança, ele queria provar que ideologia era uma construção social. Ele pegou uma criança que nasceu com um problema, que nasceu com o pau dele. A criança não tinha pênis. Mas era homem, só que não tinha pênis, porque teve um erro médico. Cauterizaram o pau do menino. Aí ele pegou e começou a ver, ele mandou os pais vestirem o menino de menina e darem o hormônio feminino. O cara, quando cresceu, que era uma menina, ele nunca soube que na verdade ele era um menino. O fato dele estar se vendo como mulher, ele não se identificava como mulher e se matou. Certo? Se matou. Pergunta, ouvinte. Pega-se um menino de 13 anos, senta o hormônio feminino nele. E se no futuro ele mudar de ideia? Ah, Hernani, mas ele a criança já sabe se é gay ou não. Será que sabe? E se lá no futuro se arrepender? Ah, Hernani, mas você é um ignorante, você é um caipira. As crianças não têm fase assim. Claro que tem. Eu tive várias fases. Eu tive fase que eu achava que eu era o Cavaleiro do Zodíaco, que eu era ninja. Todo mundo tem fase, principalmente criança, gente. Agora, você vai e compra o barulho, senta estrogênio na criança. Calma aí, cara. Até, eu acho que tem que ter uma trava nessa loucura aí. Não sei. Sabe? Não sei. Até onde é o limite? Porra, não dá pra deixar o cara ser uma pessoa normal e aí com os 18 anos quiser ser trans, aí senta hormônio e usa saia? Não sei. Aqui é o programa que ninguém tem resposta. Aqui é o programa das perguntas. Aqui eu faço as perguntas. E aí, os ouvintes, meus companheiros, meus amigos, meus irmãos, vão responder aí. Eu acho estranho. E não é que aqui é o programa assim que nós somos... Não, porque nós não gostamos de gay. Não. Tem nada a ver. Para com essa merda aí. Aqui eu tô só fazendo uma pergunta, ouvinte. É uma pergunta. Será que uma criança de 13 anos já tem maturidade, tem consciência suficiente para comprar hormônios femininos, tomar para nascer peitinho, para ficar afeminado e para usar saia? Ele tem essa maturidade? Se você acha que tem, beleza. Se você não acha que tem, tudo bem, tranquilo. Só responder aí. Participe aí deste debate nos comentários, tá ok? É uma pergunta, tô fazendo uma pergunta. Perguntar não ofende. Bom, gente, o karaokê aí, a corrente do karaokê tá sendo legal. Quero mandar um abraço aí pra todos os envolvidos. Um abraço, porco suíno. Tinha mais um recado pra dizer. Ah, vai rolar mais um alô ouvinte. Vai rolar... Então, se você quiser trocar uma ideia, é só você chegar na boa. Espera eu sair do ban... Que eu estou banido. Tem gente mandando mensagem pra mim. Estou banido, burro. Não tem como responder, asno. E aí, vai rolar mais um alô ouvinte. Vai rolar também o histórias de desilusão amorosa. Vai rolar histórias de ingratidão 3. Vai rolar, sabe o que vai rolar? Ouvinte, sabe o que vai rolar? Um especial sobre ele, que é o polêmico. Vou fazer um programa sobre... Primeiro, muitos caras dos fóruns vão ficar bravos, mas vocês têm que entender que todo mundo tem defeitos e qualidades. Não tem ninguém que é santo e ninguém que é só vilão. Ninguém. Então eu sei que o pessoal de fóruns de internet vão ficar bravo, mas eu vou trazer um especial falando alguns textos, porque ele tinha os defeitos dele. Tinha sim, ele não era santo também não, mas ele tinha as coisas boas. Que ele ensinava de economia, que ele ensinava sobre vivência de vida. Vai rolar um especial sobre o pobretão de vida ruim. VidaRuimDePobre.com. Vai rolar um especial desse rapaz que teve que fugir porque estavam descobrindo o endereço dele. Vai rolar um especial sobre o Roger da cidadezinha, que é um cara que tem uma história muito interessante. E vai rolar um especial sobre o Zé Mobral. Isso vai estar sendo providenciado por mim em breve. Muito em breve. Então esses especiais aí vão rolar, tá? Então é isso aí. Sobe o som e vamos ler e-mail. Ó, tem um monte de gente que disse que ia me mandar e-mail aí. Teve um rapaz que falou que ia me mandar uma história via voz de um brasileiro que morreu na merda. Pra mim não chegou nada não, viu? Inclusive o Matheus Toffoli também falou que ia mandar e-mail, não chegou nada aqui não. Vamos ler aqui o primeiro e-mail nosso, vamos ver aqui. Brasileiros que morreram na merda, Dom Pedro II. Meu Deus, olha o tamanho desse e-mail, cara. Ave Império, eu não sei se posso ler o seu nome, eu vou ler só o primeiro aqui pra garantir. Henrique, tá Henrique, obrigado. Ave Império Confraria, de todos os brasileiros que morreram na merda, o que... Ah, cara, começou, cara. Porra, cara. Porra, eu já pedi pra vocês, cara. Porra, cara. Arruma, cara. Porra. Toda vez é isso. Vocês não querem que isso aqui cresça, cara? Eu quero poder pagar salário, eu quero poder pagar as coisas, mas... Porra, toda vez, cara. Pô, de novo. O primeiro que eu vou ler. Você não leu. Ave Império Confraria, de todos os brasileiros que morreram na merda, o que hipótese alguma devemos esquecer é Vossa Majestade Imperial, Dom Pedro II. O homem que idealizou o Brasil e que fez de tudo durante o seu reinado para transformar o Brasil numa grande nação. Porém, infelizmente como sabemos, Dom Pedro II foi traído pelo seu próprio exército. E conspirado pela elite maçônica do país. Aí já é teoria da conspiração, né? Mas tudo bem. Praticamente todos os responsáveis e presentes durante a proclamação eram maçons. Proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Campos Salles, Quintino Bocaiúva, Prudente de Moraes, Silvia Jardim, todos maçons. Dom Pedro II, nos seus últimos anos de reinado, já não estava tão confiante quanto ao futuro do Império. Dois de seus filhos que poderiam vir a serem herdeiro... Pô, cara. Não dá pra ler, cara. A virem a serem herdeiros da coroa já havia falecido. Então, dois de seus filhos. Deixando a... Cara... Parece que é frescura minha, eu sei que parece, cara, mas você vai ler o e-mail, você pega o fôlego, você vai, aí você tem que ficar corrigindo, cara. Pô, é foda, cara. Mas não tô culpando o ouvinte, obrigado você que me manda, ouvinte. A culpa é que eu já pedi pra corrigir o e-mail aqui, pra depois repassar. Sabe? Desse modo, Dom Pedro via tudo isso como uma premonição de que as coisas só iam piorar. O golpe de Estado... Em 15 de novembro de 1889, durante todo o processo, Dom Pedro II não demonstrou qualquer emoção, como se não se importasse. Ele rejeitou todas as sugestões para debelar a rebelião feita pelos políticos e militares. Quando soube da notícia de sua deposição, simplesmente comentou: "Se assim é, será a minha aposentadoria. Trabalhei demais e estou cansado. Agora vou descansar." Ele e sua família foram mandados para o exílio na Europa partindo de 17 de novembro. Sua mulher, a imperatriz Teresa Cristina, faleceu poucos dias após sua chegada na Europa. Dom Pedro II se fixou em Paris nos últimos anos de sua vida. E foram bastante solitários... Ah, aí, não dá pra ler, cara. Os últimos dias de sua vida foram bastante solitários e melancólicos. Vivia morando de hotel em hotel, escrevendo em seu diário sobre como um dia gostaria de voltar a ver o Brasil mais uma vez, o que lhe foi proibido. Então é isso aí. Dom Pedro II, segundo o Henrique, morreu na merda. Foi injustiçado. Hernani, tô pensando... Não, de fato, Dom Pedro não morreu miseravelmente materialmente. De fato, Dom Pedro não morreu miserável materialmente. Porém, perder dois filhos, sua mulher, a coroa e sua nação, ser traído por seus oficiais... Aí, ó, eu vou ler o que ele escreveu. Ser traído por seus oficias. Não é pra qualquer um que o imperador descanse em paz, mesmo vendo de um lugar... Ah, meu Deus do céu. Não dá, cara. Não dá pra ler o e-mail, cara. Não dá. Eu vou ler o que ele escreveu. Mesmo vendo de algum lugar, a vossa querida nação foi parar. Que isso, cara. Não, esse aqui ainda deu pra relevar ainda, mas... Pô. Hernani, tô pensando em fazer um canal relacionado a história política e militar, tradicionalismo e conservadorismo, discussões sobre o mundo moderno, reviews de todos os livros. Se puder ajudar divulgando, ficarei muito grato. No momento ainda não tem não, mas quando tiver eu te aviso. Falou, abraço, divulgo. Pode mandar pra mim que troca ideia aí que eu divulgo pra você. Mas tem que arrumar o português, cara. Arrumar o português aí, caralho. Senão fica foda. Mas manda pra mim que eu te aviso. Valeu. Ela acredita em tudo que você fala. Vai embora, ela dá uma volta e vê o sol. O dia inteiro está plantada lá na sala. Ela já tem uma servidade, essa vontade tem a dó. Ela esqueceu que o mundo é grande demais para caber numa caixinha. Agora você que é a sua melhor amiga, começa a minha avó a dar uma saidinha. Ela confia em você, ela acredita em você. Só é o mínimo que tu pode fazer. Ou será que você não tem vó? Ou será que ela não assiste TV? Será que você não tem vó? Ou será que ela não assiste TV? Será que você não tem vó? Ou será que ela não assiste TV? Pare de hipnotizar a minha avó. Pare de hipnotizar. Ela acredita em tudo que você fala. Fale para ela, dá uma volta e vê o sol. O dia inteiro está plantada lá na sala. Ela já tem uma sequidade, a sua vontade tem a dó. Ela esqueceu que o mundo é grande demais para caber numa caixinha. Agora você que é sua melhor amiga, conversa minha avó a dar uma saidinha. Ela confia em você, ela acredita em você. Isso é o mínimo que tu pode fazer. Mas será que você não tem vó? Ou será que ela não assiste TV? Será que você não tem vó? Ou será que ela não assiste TV? Será que você não tem vó? Será que ela não assiste TV? Conselho. Oi, Hernani, tudo bem? Seu canal é ótimo, aprendo muita coisa. Você se importa em me dar alguns conselhos? Não. Não, não me importo, pode falar. Eu tive poucas experiências com mulheres. Ai, ai, peraí, deixa eu me arrumar aqui. Ai, ai. Nunca duraram mais de um mês. Meus relacionamentos nunca duraram mais de um mês. E sempre terminaram sem explicações. Nunca gostei de puxar assunto em bares e baladas. Às vezes até vou pra dizer, pelo menos eu tentei, mas nunca tive resultados satisfatórios. Tentei Tinder uma vez e me envolvi com uma louca. Acho que as pessoas que usam esse aplicativo não são normais. Então vamos conversar aqui já. Vamos conversar. Cara, gostar de puxar assunto, até hoje eu não gosto. Mas eu me forçava a puxar assunto. Eu me forcei. Eu era que nem você. Não gosto, não gostava e tal. E aí eu tive que aprender a me comunicar e me forçava. Cada vez eu me forçava a mais e desenvolvia mais e mais. E ser cara de pau e entrar em furada. Eu fazia. Cara, não sei se existe outro jeito de se desenvolver nesse sentido. Se existe, eu agradeço se alguém contar. Eu só conheço essa forma. É você ir quebrando a cara e passando vergonha e vai, e aborda e vai. Não sei de outro jeito. Só que você vai pelas beiradas, você não precisa ser mala, não. Outra coisa, você falou aplicativo Tinder só tem louca. Não, tem louca e tem sã. Só que lá não serve pra namorar, só isso. Mas casual, manda bala, cara. Mas manda bala. Alguns perigos que você pode ter. Não passa o endereço da sua casa. Não, se tiver como, é melhor você comer fora da sua casa. Porque aí se for louca, não vai ter perigo dela voltar na sua... Não tem perigo dela ficar vindo no portão da sua casa. Então você arruma, come ela num motel aí. R$60 você paga um bom motel. R$60 dá uns... umas 3 horas num motel legalzinho aí. Não é motel pé sujo, não. Motel legal. Motel bacaninha, com televisão, com ventilador, tudo. Arruma isso aí. É melhor você fazer isso do que você comer em casa, porque aí depois ela vai voltar na sua casa aí e vai te dar problema. Não vamos fazer um programa mais pra frente falando sobre mulher louca. Vamos ver. Mas, cara, é quebra a cara mesmo. Não tem outro jeito, não. Eu não conheço outro jeito. Mas você falou assim que você abordar mulher em bar e balada, bar e balada não é tão bom, não. O bom é você abordar no dia a dia. Essas aí no dia a dia que fica massa. Aqui você pega o número aí, beleza. Então eu me encontro perdido. Às vezes penso em ficar andando pela rua e puxar assunto com alguém aleatoriamente, mas isso parece coisa de louco. Eu já fiz muito isso. É bom, cara, sei lá. Quanto mais pessoas puxar assunto, mais você desenvolve, mais assunto você tem, mais história, é bom. Talvez o problema seja eu mesmo, mas eu não sei ver o que é. Me considero um cara razoavelmente atraente, sou formado, trabalho e sei conversar bem com as pessoas. Meu defeito principal é a timidez, mas isso não me impede de puxar assunto com algum desconhecido e conversar naturalmente. Talvez a timidez reflita apenas na minha postura inicial na hora de abordar alguém. Qualquer conselho e sugestão sincera é super bem-vinda. Obrigado pela atenção. Bom, vamos ler isso aqui. Ouvinte, presta atenção. Olha o que ele falou aqui. Que interessante. Talvez o problema seja eu mesmo, mas eu não sei ver o que é. Me considero um cara razoavelmente atraente, sou formado, trabalho e sei conversar bem com as pessoas. Meu defeito principal é a timidez, mas isso não me impede de puxar assunto. Então já tá meio caminho andado. Talvez a timidez reflita apenas na minha postura inicial na hora de abordar alguém. Isso é importante. Sabe por que isso é importante? Eu não vou dizer seu nome em respeito a você. Porque quando você já chega com uma postura... Vou dar nomes aqui. Você chega com postura de beta, mulher fareja o cheiro do beta. Fareja a quilômetros de distância. Aquela postura de beta, de derrotado. Você não pode, cara. Você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar sua autoconfiança. Não é que eu sou o guru, não, viu? É só o que eu aprendi com anos de porretada, só isso. Eu sou bosta, todo mundo é bosta. Aí, cara, você desenvolve essa postura pra você não passar essa impressão de beta. Quebrar a cara bastante, cara, tem que quebrar mesmo, cara, não tem jeito. Nós que nascemos fodidos, cara. Só tem essa opção, cara, quebrar a cara, vergonha, passar vergonha. Sabe o que que é legal, cara? Eu já cansei de dar esse conselho, eu repito. Dar bom dia, boa tarde, boa noite para pessoas, mesmo que você não as conheça, faz toda a diferença. Numa dessas, você vai dar bom dia para uma pessoa, e aí você vai continuar isso, e aí ela vai te apresentar ou uma amiga, ou um contato, ou uma festa que você vai e vai estar um esquema armado para você. Outra dica, viajar. Às vezes quando você vai numa viagem numa cidade diferente, ali você vai conhecer, ali você vai ser carne nova no pedaço. E ali você vai ter uma chance melhor. Ali é onde você vai pegar um número. Número! Pegue número de mulher. Tem gente que já quer chegar e quer dar beijo, por isso que se fode. Primeiro pede um número. Pedir um número é muito importante. Que aí no número, aí quando você tiver com o número, Aí você vai lidar com maturidade, você vai conversar. Não como um beta desgramado, que se chamando de 5 em 5 minutos, não. Mas você vai conversar com a menina, com a legal, sem escravocetar também, que se ela vê que você tá muito em cima, aí ela não vai dar pra você. E levar a coisa light. O Tinder eu acho um puta aliado do homem moderno, cara. Mas do homem que quer putaria. Ele é uma grande ferramenta aí. Apesar que faz muitos anos que eu não uso, mas quando eu usei, eu tive alguns resultados positivos. Cara, eu acho que eu te dei os conselhos que eu podia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aborda mesmo, quebra a cara, vai ser assim mesmo. E você vai usar isso aí a seu favor, profissionalmente, pessoalmente, porque essas experiências vão te ajudar pra você sentir o clima. Sabe outra coisa? Você tem que quebrar muita cara, sabe por quê? Porque você tem que sentir o clima. O clima, você tem que ver o que, que a mulher tá querendo sem falar com ela. Você vai ter que sentir isso. Porque é o seguinte, viu, fulano? Eu não vou dizer o seu nome em respeito a você. A hora que a mulher não quer dar, ela não dá. Acabou. Não tem xaveco que dobra isso. Tem o xaveco que dobra, a conversa, que dobra é o seguinte. Ela tá um pouco afim, mas não muito. Aí você consegue, na conversa, convencer ela. E aí o pouquinho dela vira muito. A vontade. Isso tem como. Agora, se ela não quiser, você não adianta. E você tem que saber a hora de perceber isso. Notar que o clima já era. Algumas dicas. Eu sei que vou ser criticado aqui, mas eu recomendo pra você, porque esses caras têm uma base de PNL muito forte. Você tem que aprender a enxergar o que não está sendo falado pra você. Mesmo que a mulher fale assim pra você, eu tô feliz de estar com você, você vai notar pelo corpo dela que ela não tá. Pesquise os livros lá do Pickup Artist, mas não é pra você ficar igual um palhaço repetindo aquelas baboseiras. Não é isso. Não. Não é nada disso. Mas você vai pegar os livros do Pickup Artist e você vai ver as partes que eles ensinam pra você, aonde que você tem que pular fora. E aonde que ela tá interessada em você. Porque às vezes o oposto também acontece, viu, ouvinte? Que já aconteceu comigo. A mulher tá interessada em você, mas você não tá sabendo enxergar. Isso acontece. E aí você não aborda ela porque você não tá enxergando que ela tá afim. É lógico, por exemplo, os sinais mais claros é ela passando a mão no cabelo, olhando. Se ela manter o olhar fixo pra você, o que mais? E o oposto de quando ela não tá afim, os mais famosos são quando ela tá mirando o pé pra porta, bolsa no colo, é fria, pula fora. Então é isso. Pickup artist pra você, sociabilidade, quebra a cara, aprende, cara. Eu fiz esse caminho, não me arrependo, foi bom. Me fudi amorosamente, mas na comunicação foi muito bom pra mim. É isso aí. Próximo e-mail aqui, vamos ver. E-mail para ler no podcast. Fala, Hernani. Beleza, cara? Resolvi te enviar este e-mail porque estou me sentindo mal. Acho que agora bateu a falta de companhia feminina. Puta que pariu, eu sei, cara. Eu sei que é foda. Tanto no sentido sexual quanto no afetivo. Tenho 19 anos e ainda estou com pouca experiência com mulheres. Sou virgem e não consigo levar as coisas à frente com mulheres. Tenho medo de me aproximar. Não tenho o que falar sobre mim perante mulheres. Não me acho um cara interessante. Mas tem 19 anos, não é isso? Você falou? 19 anos ninguém é interessante mesmo não, hein? Às vezes rola uma atração, mas não consigo olhar muito tempo no olho. Isso desenvolve. É só desenvolver. Tudo, gente. Tudo desenvolve. Gente, quando eu cheguei da roça, na cidade grande, com 17 anos, vim morar sozinho. Eu não conseguia conversar com ninguém. Eu era caipira de tudo. Eu vim morar na casa do meu tio. E aí... Gente, quando eu vim da roça pra cidade grande, com 17 anos... Eu também era perdidão, eu não conseguia conversar com os outros, eu não conseguia olhar no olho dos outros. O que mais? Eu era muito tímido. E eu desenvolvi, se eu conseguir, você consegue também, ué. É só você querer, se você enfiar na cabeça que você quer, você vai. Só que é o seguinte, esse caminho você vai ter que se fuder. Tem que quebrar a cara, o homem tem que tomar fora mesmo, tem que se fuder amorosamente, porque senão não aprende, senão não tem outro jeito. Essa é a melhor escola, é a escola da vida. Sempre fujo de situações de muito contato com mulheres. Aí, ó. Você tem que se deslocar, cara. É fora da zona de conforto. Eu sei tudo que vocês sentem, cara. Tudo que vocês sentem, eu entendo. E quando percebo que ela tá afim de mim, é que eu fico mais nervoso, buscando fugir a qualquer custo. Alguma dica? Me ajuda aí, Hernani. Seus podcasts são ótimos. Continue firme, cara. Forte abraço do seu ouvinte fiel, Luciano. Luciano, obrigado. Quebra a cara mesmo, cara. Não tem outro jeito. Sabe o que você pode fazer pra te ajudar? Que eu fiz isso no começo. Inclusive, às vezes, eu até faço isso. Quando você notar que a mulher tá muito ruim de jogo, por exemplo, você tá numa festa. Ó, essa dica que eu vou dar é poderosa, cara. Vou dar uma dica agora poderosa. Quem souber mastigar isso aqui e absorver, vai ter bons frutos. A festa, ou o ambiente, ou o local que você está, você tá vendo que a mulher tá ruim de jogo. Igual eu falei lá pro outro rapaz do e-mail. Você tá vendo que elas estão travadas, que não tá saindo jogo, que tem muito homem pra pouca mulher. O que você vai fazer? Você vai enturmar com os caras. Primeira coisa, vai enturmar com os caras. E aí você vai virar o cara, mas não é o Betão que vai ficar no canto lá só vendo os caras falar. Não, você vai enturmar com os caras. Você vai criar assuntos. Como que você vai... Aí você falou assim, eu sou um cara que não tenho nada de interessante. Como que você vai se tornar um cara interessante? Normal, não precisa... Tipo assim, você não tem que virar um cara super interessante. Você vai ser um cara que você vai ter os seus assuntos e você vai desenvolver a gama dos seus assuntos. Eu também, quando eu cheguei da roça, não preciso nem dizer que eu não tinha assunto. Não, eu tinha alguns assuntos porque eu já gostava de punk rock. Então eu tinha alguns assuntos que eu entendia um pouco de rock, entendia tal, mas muito pouco. Como você vai crescer a sua gama de assuntos? São assuntos do botequim. São assuntos do dia a dia. Mas não um papo xarope de Temer, não. Falando de assuntos interessantes, por exemplo. Você vai conhecer um pouco lá. Aí você tem que buscar o que é o seu foco aí. Vai buscar conhecer um pouco de música diferente pra você ter mais assuntos pra falar. Por exemplo, quando chegar uma menina que fale pra você, por exemplo, assim, de pagode, por exemplo, você vai falar pra ela assim, não, eu não gosto de pagode, mas eu gosto do samba raiz. E aí você vai puxar o assunto pro samba de raiz aqui. E aí muita coisa do pagode dela, ela vai ver que é samba de raiz. E aqui você já puxou a conversa pra você, ó, tá vendo? Você entendeu? Você tem que crescer a sua gama de assuntos. Ah, mas Hernani, eu sou roqueiro, eu não gosto. Eu também sou roqueiro. Eu também. Eu gosto de punk. Eu fui punk, eu colei nos rolê underground. Eu entendo você. Só que se você for fechado nesse mundinho, você não se expande. E aí, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai deixar de curtir o mundo e aproveitar o mundo porque você se fechou num mundinho pequeno. Aí você se fechou. Aí tem um amigo meu que até hoje fala assim, tem um papo de chimpanzé. É, só pega mulher que for roqueira. Se fechou. Você fechou seu horizonte. E com a ressalva que é o seguinte, mulher roqueira. Muitas... É por isso que esses caras vivem tomando no cu. Ouvinte, vamos lá, vamos focar o assunto aqui. Busque assuntos variados pra você ter. Primeira coisa, com 19 anos, você tem que buscar conhecimento. Conhecimento popularesco. Informações assim. Vá ouvir um Alborguete. O Alborguete, ele ensina várias coisas durante o programa dele. Vá conhecer a história da música brasileira. Vá ouvir um MPB, vá ouvir um samba. Vai criar assunto, criou assunto. Aí, voltando lá naquela festa que você tá vendo que tá tudo travado e que não vai dar jogo. Primeira coisa, se você foi numa festa pensando, tem que pegar mulher, não vai sair nada. Primeira coisa, pode acreditar no que eu tô falando. Acredite, ouvinte, ouça o que eu estou dizendo. Quem tem experiência aí sabe que eu não tô mentindo. Se você entrar numa festa pensando assim, tem que pegar mulher, você não pega. Esquece. Você tem que ir light, é tipo um jogo, você tem que ir light, de boa, sossegado, sem estresse. E falando assim, eu vou curtir, cara. Hoje, se eu beber com os parça, eu vou dar risada. Se eu ficar sozinho também, eu vou rir, vou me divertir. Vai ser legal, hoje eu vou me divertir. Só isso que você bota na cabeça. Aí você foi na festa, você notou que tá tudo travado, que as moedas estão muito ruins de jogo. Ou que tem mais homem que mulher. Ou você viu que a noite não vai terminar. O que você vai fazer? Você vai enturmar com os caras, com os parça. Você vai abrir um jogo com os caras. Você vai puxar assunto, você vai enturmar com os caras. E ali você vai fazer a sua festa. Mas não no sentido gay. Você vai fazer a sua festa no seguinte sentido, assim. Quem faz a sua noite é você. Então você vai pegar os caras, você vai enturmar com os caras, você vai conversar sobre futebol, você vai conversar sobre os assuntos lá que tiver. E você vai se enturmar com esses caras, vai criar contatos com eles. O que que vai acontecer aqui? Você vai mostrar para as outras pessoas que você é sociável, que você não é o cara que fica no canto da festa com o pé na parede. Porque aquele que fica no canto da festa com o pé na parede, ele tá mostrando que ele tem atitude de beta, ele tem atitude de perdedor. Que ele não consegue sociabilizar, que ele não consegue ir pra cima, ele não consegue ser o líder, não consegue. Você, quando você já enturmou com os caras, você tá com amigo dos caras, a parceria, primeira coisa, se sair porrada, um protege o outro. Segunda coisa é que você já tá mostrando pra outras pessoas o seu valor. Você tá mostrando que você consegue, você tá mostrando que você é interessante. O que vai acontecer? Se rolar uma parada, por exemplo, um amigo, ele vai poder, por exemplo, assim, ó, a fulana tem amiga, ele pode apresentar ela pra você. Se você criar contatos com esses caras, nas outras festas, eles já podem deixar esquema armado pra você. Então, assim, eu sei que eu tô falando uma coisa que parece que eu tô falando de caráter utilitarista, mas não é que você vai utilizar as pessoas, mas é que você precisa se encaixar no mundo pra você conseguir viver, cara, senão não tem como. Então é isso, cara. Cria assuntos, busque o que ter o que falar. Você falou que você é um cara de 19 anos que não tem nada de interessante. Todo jovem, salvo exceções, tem as exceções, é lógico, mas as pessoas normais são assim, eu sei que são. Então não esquente cabeça, você não é uma exceção. Eu também, com a sua idade, eu também era assim. Uma dica pra você. Mas não é pedofilia que eu vou te dar aqui. Não é pedofilia que eu tô dizendo. Não é. Mas se você tem 19, as meninas de 16 e 17 vão vir mais fáceis pra você. Por exemplo, o cara de 19 tem mais chance de pegar a menina de 16 do que o cara de 16. Mas não é pegar no sentido pornográfico, não. Antes que o povo fique bravo comigo. Não é no sentido pornográfico. É você pegar, assim, você dar um beijinho, você curtir a noite. Não é só trepar, não. A vida não é só trepar, não. É você dar um beijo. Pô, você levar a menina pra comer um lanche com você. Isso é gostoso, gente. Faz isso que é bom. Tem um pessoal niilista que me escuta que fica bravo. Não precisa ser só trepar, não. Para com essa merda aí. Na vida não é só trepar, não. Você vai levar a menina pra tomar um lanche. Vai ser aquela coisa gostosa. Essa fase é gostosa. E outra coisa, Luciano. Eu fiquei só essa aproveitando aqui. Saia com o máximo de mulheres que você conseguir, mesmo que não dê jogo. Quanto mais contato com a mulher, mais você entende os trejeitos, mais você aprende o pensamento. Você tem que entender a malícia feminina. Você tem que entender. E você só aprende isso tendo contato. É o bicho que você tem que mexer pra você aprender. Então você tem que ter... vou sair com uma... Mas não é ficar sendo beta, friendzone, não. Mas assim, você tem que lidar com a mulher como se fosse assim. Você tem que aprender o que ela tem pra falar. E é igual eu falei pro outro cara. Pegar os trejeitos. Que aí você vai ganhar quando ela não tá afim. Só de você ver. Ela não precisa falar pra você. E aí você vai perceber a hora que você tem que pular fora. Então, saia com o máximo de mulheres. Vai mesmo. Mete a cara. E é isso, cara. O que eu podia te dar conselho pra vocês dois aí. É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E vocês dois, você, Luciano, e o outro rapaz que me mandou, depois mandam um e-mail dizendo pra mim o que vocês acharam. Depois vocês mandam um e-mail pra mim dizendo o que mudou, se alguma coisa mudou, ou... Sei lá, mandem um e-mail aí pra mim complementando. Valeu! Aquele dia, deixei a água escorrendo da pia. Sobre a torneira, por sua pele macia. Eu não ligo, não tenho tristeza. Agora vou deitá-la sobre a mesa. Como ela pôde achar que ia me escapar naquele dia? Deixei a água escorrendo da pia. Sobre a torneira, por sua pele macia. Eu não ligo, não tenho tristeza. Agora vou deitá-la sobre a mesa. Eu não ligo. Tá beleza. Agora vou arrancar a polonesa. aquele dia. Deixei a água escorrendo da pia, sob a torneira pra sua pele macia. Eu não ligo, não tenho tristeza. Agora vou deitá-la sobre a mesa. Eu não ligo, sinta a beleza. Agora vou regá-la bolonhesa, bolonhesa, bolonhesa. Mal posso esperar pela sobremesa. Bolonhesa, bolonhesa. Mal posso esperar pela sobremesa. Bolonhesa, bolonhesa. Mal posso esperar pela sobremesa. Gostaria de compartilhar um pouco da minha vida fudida. Boa tarde, Erdani. Gostaria de não ter meu nome mencionado, pelo menos por enquanto, mas pode me chamar de Trump. Tenho 25 anos e moro em Portugal. Estou cursando Línguas e Comunicação, uma mistura de Letras e Ciências da Comunicação. Então ele mora em Portugal. Não sei se em algum momento do seu podcast já falou sobre sair do país. Eu tenho vontade depois que eu me formar na faculdade. Aí eu acho que eu vou ter que ficar um tempo fora, porque eu faço curso de línguas e eu preciso lapidar o meu inglês. Começar a vida em outro lugar. Caso não tenha, gostaria de falar mais sobre isso. A maioria das pessoas acha que ir morar em outro país é a solução para todos os problemas. Mas não se dão conta que o que faz essa jornada ser riquíssima é a tomação de cu em série. Olha aí, é o que eu falei lá no outro e-mail, repetindo aqui, ó. Vou ler de novo. Escuta, ouvinte, escuta. Esse rapaz aqui sabe o que tá falando. E apesar dele ser novo, ele ter 25 anos, ele sabe que eu não minto. Um dos momentos... Aqui, ó. A maioria das pessoas acha que ir morar em outro país é a solução de todos os problemas. Mas não se dá conta que o que faz essa jornada ser riquíssima é a tomação de cu em série. Principalmente longe do teu porto seguro. Com mulher, com vida, é tudo a mesma coisa, gente. Tem que tomar no cu, não tem jeito. Um dos momentos mais difíceis que passei foi a perda dos meus pais e avó. Estava longe dos meus amigos e morava com uma namorada, que sofria de depressão. Por esses outros motivos, cheguei a tentar me matar. No ano seguinte, um amigo meu havia se matado e eu percebi como o suicídio pode afetar a vida das pessoas à sua volta. E por causa dele, eu nunca mais cogitei acabar com a minha vida. Boa. Tentei sintetizar o máximo que pude. Se tiver interesse em conhecer um pouco da minha história, seria um prazer compartilhar ela em teu podcast. O Alô Ouvinte está aí para isso. Vocês têm a oportunidade agora de me contar essas histórias boas. É só vocês entrarem em contato. Só que não adianta entrar em contato agora. Por que não adianta? Porque eu estou banido, estou bloqueado. Tem pessoas que continuam mandando mensagem para mim desesperado. Eu não posso responder porque eu estou banido. Embora eu não concorde com todas as suas opiniões, gosto muito do seu trabalho e espero que tu consiga chegar aonde tu queira. Sucesso e um grande abraço. Onde eu quero, rapaz? Onde eu quero, não sei. Quero ajudar muita gente. Se eu puder ajudar outros jovens a não se fuder como eu, seria bom. Por acaso tu estuda letras? Se sim, preciso urgentemente de materiais de linguística portuguesa, pois Portugal carece de material acadêmico e estamos estudando linguística inglesa. Não, eu estou no primeiro semestre ainda, cara. Acabei de começar depois da minha separação. Mas o que eu tiver em breve, é só você me falar que eu mando para você. Papai Noel, eu já sei que eu quero no Natal. Eu quero uma boneca inflável, mas não me leve a mal. Eu não sou nenhum tarado, perturbado mental. Mas acho que eu finalmente encontrei a mulher ideal. Ela não fala e nem reclama, e nunca vai me amarrar no pé da cama. Ela não fala, não gasta grana, só pensa em trabalho e gosta de patrão sacana. Chega mais minha boneca que eu vou te emendar. Chega mais minha boneca. Papai Noel, eu já sei que eu quero no Natal. Eu quero uma boneca inflável pra usar. casa no litoral. De dia a gente boia na praia, de noite a gente é casal. É... música para ouvir no podcast. Simplesmente o deus da música brasileira, Tim Maia. Quando tu conta os relatos dos seus relacionamentos anteriores, eu lembro perfeitamente desta música. Então toca a música que ele quer, Tim Maia, Me Dê Motivos. Toca aí de fundo agora. Ela também me toca por ser uma letra real que nós homens do esgoto sabemos e sentimos muito bem. Não sei enviar e-mail pra ninguém, se ficou ruim, perdão. Continue com o seu podcast, é bom demais, abraço, obrigado. Então no fundo aí tá tocando Tim Maia, Me Dê Motivos. Essa música é muito bonita, muito boa mesmo. Obrigado pela sugestão. Quem que mandou? Igor, obrigado Igor. Sobre o podcast. E aí Hernani, tudo bem? Meu nome é Fernando e uso o nick de Altercast no YouTube. Altercast, muito obrigado, valeu Fernando. Obrigado por todo o apoio que você me dá desde o começo. Quando você voltar com o seu programa, você pode me falar que eu divulgo você de graça. Estou mandando este e-mail apenas para falar que curto demais o seu podcast e que estou ouvindo assiduamente. Continue com o excelente podcast. Abraço. Muito obrigado. Valeu, Fernando. Com este e-mail, eu chego numa marca pessoal. Ser lido pelo Petri, pelo Thiago e por você. Olha que honra. Eita, nós. Você é fera mesmo. Muito obrigado, ô Fernando, e força aí, qualquer coisa aí que você precisar, dá um grito. Relato de um acampamento cristão. E aí, Hernani, eu tinha mandado esse relato para o Thiago Caralho, mas como ele está muito ocupado sendo milionário, estou mandando para você, para caso você queira ler em algum podcast. Abraço, meu amigo. Olá, depois de ouvir o relato do prato de merda que você aprontou no acampamento para Jesus... É, o Thiago teve uma história dessa mesmo. Me empolguei para dividir uma história que presenciei nos meus tempos de Evangelikide. Isso foi tudo em 2006. Aos 12 anos de idade, mais ou menos, fui em um dos muitos retiros evangélicos que acontecem todos os anos em época de carnaval. Aliás, fica a dica para quem não tem porra nenhuma para fazer no carnaval, toda igreja evangélica organiza retiro espiritual nessa época. Não que vocês se interessem pelo acampamento em si, mas é cheio de adolescente safada, como vocês verão a seguir. É verdade. O rapaz não mente. Só o primeiro nome não tem problema dizer não, né? É o Erlon. É verdade. É verdade mesmo. Acampamento é muito bom. Eu tenho uma história que eu vou contar depois. Eu tenho uma história boa. É, juntamente comigo tinha uns amigos virados no capeta, pois... Do que é feito uma igreja evangélica, senão de velhos puta mala, jovens, entre 22 e 30 anos, que são puta mala e que não podem e não vão comer ninguém. E a melhor parte, adolescentes de 10 a 18 anos, que vão variar entre serem uns moleques peste, que ficam aprontando merda no acampamento, e meninas safadas, que podem, em alguns dias, junto com os outros adolescentes de pau duro, organizar safadezas às escondidas. É comum, antes do acampamento... Os jovenzinhos irem se programando. Quem fica com quem? Qual barraca vai rolar um verdade ou desafio? Essa época é gostosa, né, cara? Puxa vida, olha que gostoso. Por mais que seja putaria, olha que gostoso essa época. Eu vou ler de novo pra você, ouvinte. Olha que legal. Quem fica com quem? Qual barraca vai rolar um verdade ou desafio? Que é a desculpa perfeita para pegar na peteca da filha do pastor e etc. Olha que fase gostosa, cara. Puta merda, cara. Ô Erlon, obrigado por esse e-mail, cara. Olha só, é tão gostoso essa época, né? Que você vai ficar com a menina, sabe? É legal, dá aquele frio na barriga, é gostoso, cara, é gostoso. Quem não curtiu isso, cara, puxa vida, meus pêsames, que é muito gostoso, é muito bom. Depois que a gente cresce, a gente quer só trepar, é foda. Claro que eu, orelhudo, e os meus amigos de 10 anos ficávamos de fora dessas armações. Pois éramos muito novos e mais nos interessava jogar futebol e comer pra caralho, porque comida é muito farta nesses acampamentos. Sendo assim, ao chegar ao lugar, nossa barraca acabou ficando meio isolada dos adolescentes promíscuos, pois como bons capetas que éramos, decidimos ficar seguindo os mais velhos para tentar descobrir alguma coisa deles. Nós já desconfiávamos que a filha do pastor, vou chamar ela de safadinha, tava de gracinha com o filho. Chamarei de galã, pois ele era loiro de olho azul, do líder dos jovens. Um puta mala que organizava gincana e essas porra que crente adora. Aliás, crente é competitivo pra caralho em qualquer tipo de jogo que eles participam, mas fica pra próxima esse relato. Tinha até stand-up e improviso evangélico com tema bíblico. Um horror. Tinha até stand-up e improviso evangélico com tema bíblico. Mas você vai fazer piada como, caralho? Eu tenho uma outra história boa disso aqui, cara. Tomara que eu me lembre no final. Eu tenho duas histórias boas de acampamento cristão. Uma delas... Eu vou contar depois. Conta depois. Certa vez, tinha um culto especial, lá por meia-noite, que ia até umas 2 da manhã, em volta de uma fogueira. Eu e meus amigos tínhamos visto a safadinha sussurrando coisas para as amigas dela, e lançando risos ao galã, lembrando que galã é o amigo dele, durante a cerimônia, e ficamos espertos para seguir elas depois, para seguir eles depois do culto. E ver que diabos eles aprontariam. Acabando o culto, cada um foi para sua barraca, menos um grupinho de 4 jovens, composto por 2 casaizinhos que foram dar uma volta a mais pelo bosque que tinha na fazenda. Eu e os capetas fomos seguindo meio que de longe, e vimos que eles iam para a direção das barracas dos cabeça da igreja, os velhos que são importantes, que ficavam mais afastados. Os fodão da igreja não estavam lá, ainda porque chegariam somente de manhã. A safadinha pretendia usar a barraca do próprio pai para perder o cabacinho santo com o galã e nós flagramos tudo. Seguimos por fora do perímetro que eles pudessem nos ver, e demos a volta. Do nosso ângulo, só era possível ver a parte de trás da barraca. Eu tô chorando de rir, cara. Após 5 minutos, chegou o casalzinho. Entraram na barraca e apagaram a luz da lanterna. Acampamento de crente é sempre na base da lanterna. O outro casalzinho... Então, peraí, deixa eu organizar aqui que eu tô... Então, eles entraram na barraca. Tá. Aí eles ficaram atrás da barraca assistindo. Aí, depois de 5 minutos, chegou... Não, aí os amigos deles já tinham sumido, o outro casalzinho já tinha sumido e deviam estar se chupando atrás de algum equipamento de som. Começamos a ouvir a safadinha gemer. Lá a esta altura nos aproximamos rastejando para poder checar melhor o que estava acontecendo na barraca. Aquele foi um dos momentos mais épicos da minha infância. 4 moleques de 10 a 12 anos dando riso abafado por ouvir a filha do pastor sendo molestada por outro cara. Puta que o pariu, ele devia estar tentando socar o punho inteiro na vagina da garota, que só sabia reclamar que tava doendo e pedir para ir mais devagar. Caralho. Ai. Ainda vale ressaltar ele tentando convencer de que não era tão pecado assim ela chupar o pau dele. Algo que não deu certo, porque essa fadinha só queria mesmo era dar a periquita. Eles ficavam se beijando, o galã tentando comer ela e ela dizendo, voz de puta mirim, ai, é que eu não tenho certeza ainda, vai que meu pai descobre. E ele tentando convencê-la a liberar a vagininha, começou a tentar dar um nó evangélico na cabeça dela, voz de adolescente impaciente querendo meter a rola. Aí, mas safadinha, Deus já sabe que eu te amo e eu gosto de você. A gente não tá fazendo nada errado, até porque a gente vai se casar mesmo, né? Eu vou ler de novo, ouvinte. Escuta. Escuta. Safadinha, Deus já sabe que eu te amo e eu gosto de você. A gente não está fazendo nada de errado. Até porque a gente vai se casar mesmo. Ai, caralho. Determinado momento, ela aceitou e começou a fudilhança. Eu e meus amigos capeta não conseguíamos crer que aquela cena estava mesmo acontecendo. A safadinha gemia de forma controlada. O galã, provavelmente, já tinha comido várias outras crentes de um rabo quente. E ele se mostrava conhecedor. Pois, moço... Pois manobrava a safadinha como se fosse uma boneca inflável. Caralho. Dava pra ver alguns vultos na barraca, mas realmente tava muito escuro e nós sabíamos que alguma luz ou som poderia ser cagar tudo. A ação toda durou 50 minutos. Caralho, 50 minutos, cara? Meteram 50 minutos na barraca. Na verdade, deve ter durado uns 15, mas como eu estava muito empolgado, aquilo parecia não ter fim. Fomos para a nossa barraca nos sentidos muito espiões e não conseguimos parar de rir. Inclusive porque em determinados momentos, um dos capetas estava com a mão dentro do calção e todo mundo azucrinou ele pela cena. Acontece que o acampamento de crente sempre tem piscina. E todo mundo... Caralho, cara, dei muita risada, bicho. Pera aí. Eu choro de rir muito fácil. Sempre fui assim. Eu queria saber por que a gente chora tanto de rir assim. Porque os outros amigos meus não são, cara, assim. Só eu choro de rir fácil, cara. Acontece que o acampamento de crente sempre tem piscina. E todo mundo fica na piscina todo o tempo que é permitido. Então vocês estão entendendo até aqui? Ele foi e descobriu que a filha do pastor estava dando pra um cara lá, que ele denominou galã. Aí eles viram aquilo. Aí tá, agora ele tá falando que tinha piscina. E todo mundo fica na piscina todo o tempo que é permitido. Então as bucetas das adolescentes sempre estão úmidas. Consequentemente, cria-se aquele inconfundível cheiro de buceta molhada. Quem já foi pra praia com mulher sabe do que eu estou falando. Que, consequentemente, embucetou toda a barraca do pastor. No dia seguinte, o pastor chegou e não conseguiu disfarçar o cheiro de buceta mofada que estava na barraca dele. O casal tinha esquecido de arrumar o colchão. E sei lá mais o que é que eles bagunçaram. E nem se ligaram no cheiro de bacalhau moído que ficou dentro daquela desgraça. Isso aí, ô Erlo. Lá em Minas fala que é cheiro de sexo. E fica mesmo, não é mentira. Ele não tava na mentira. Quando um casal trepa num lugar, fica um cheiro mesmo, que é o cheiro do sexo. Fica mesmo. Resumo da ópera. O pastor ficou puto pra caralho. Foi embora com a filha dele. Dizem que ela tomou uma surra de cacete. Aparentemente, ele evitou chutar a barriga dela, visto que a lazarenta engravidou. E os dois foram obrigados a se casar. Segue a foto feliz em anexo. Um forte abraço. Óbvio, óbvio, que eu não vou poder dizer, eu não vou poder deixar a foto. Mas eu vou olhar a foto e vou descrever. Vamos ver aqui. Vamos ver a foto. Mas eles estão juntos ainda? Aqui a menina. Tá. Ele é bonitão mesmo. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Corpinho da horinha. É lógico, salva as devidas proporções, né? Ela é bonitinha, sim. Rapaz, que história, cara. Será que dá tempo de eu contar minha história rapidinho aqui? Diz que... Eu tinha um amigo que ele era muito... muito virado, assim, no... Ele gostava muito de zoar, sabe, assim, gostava de rock, dessas coisas, sabe? E a mãe dele ficou azucrinando, isso aí é muitos anos atrás. A mãe dele ficou azucrinando que queria que ele fosse no acampamento bíblico, acampamento de... Só que era da Canção Nova, católico. E ele não queria. Só que a mãe dele forçou muito a barra e ele falou que então ele ia dar uma chance. Segundo ele, relatos dele, ele chegou no ônibus e ele se sentiu muito deslocado, porque as pessoas eram muito estranhas. E aí, ele ficou quieto no canto dele, sem falar com ninguém. E um dos organizadores da caravana pegou e falou que... puxando assunto, né? Chegou nele falando assim... E aí, Brunão? Tudo bem? Sabe quando a pessoa quer forçar? Aí ele pegou e falou, tudo bem, então. Você tá muito quieto, você tem que enturmar com a gente. Ele falou assim, não, é que eu cheguei agora, né? Mas tem que enturmar. Você tá até parecendo aí que você tá carregado lá com aquele coisa ruim, com aquele diabo. E esse diabo aí morreu lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E dava risada, ele com as crianças, ele com o povo. Dava risada, tipo, igual stand-up gospel. Esse aí morreu lá na cruz do Calvário pelo meu Senhor Jesus Cristo. E dava risada. Ele disse que ele ficou tão transtornado de ver o cara fazendo stand-up gospel, que ele levantou, pegou a mala e foi embora. Não esperou o ônibus partir. Aí depois a mãe dele falou assim, eu paguei pra você ir. E você, ah não mãe, stand-up gospel não dá não. Isso pra mim, stand-up católico, eu não sou obrigado a aguentar, não. Me dê a rádio, ouvi um louco gritando num sermão. Me dê o seu dinheiro do pão e eu te dou a salvação. Olha aquele homem que tá rolando ali no chão. Capeta é você. Minha salvação é o bar, lá onde o boi vai tocar. Minha salvação é o bar, lá que é o meu altar. O boi vive, o boi salva, o boi é o senhor. O boi não rouba de pobre, o boi é trabalhador. O capeta é você. O capeta é você. O capeta é você. O capeta é você. O capeta é você. Ai, ai, que e-mail de primeira. Puta, cara. Esse é o padrão de qualidade, cara. Que e-mail bem escrito. Uma história boa. Que cara, que e-mail foda. Eu acho que não vai dar tempo de ler todos... Não vai dar tempo de ler todos os e-mails. Mas, vamos ler mais um aqui. Pra gente ver. Não, acho que acabou. Era só mais o dele? Ou tem mais? Deixa eu ver aqui. Aquele e-mail do crente me deixou desnorteado, cara. Acabou. Li todos os e-mails que foram recebidos. Se você não foi lido, é porque seu e-mail não chegou, tá ok? Gente, vamos para um conto da cripta rapidinho. E a gente encerra aqui, vamos lá. Contos da Cripta. Gente, eu gostei tanto do e-mail do rapaz do acampamento crente, que o conto da cripta hoje vai ser uma história que sabe muito bem, que o pessoal conhece essa história. Tinha um crente na... que ele era de uma... um segmento da igreja evangélica que é linha duríssima. É aquele que separa homem e mulher, que não pode ter contato. Eu não sei qual que era o nome, mas é linha dura. E a filha dele era muito gostosa. Hoje está acabada. Mas na época era muito gostosa, índia, bem gostosa, sabe? E safada, piranhona, piranhaça. E aí, ele preocupado com a filha, que ele tava vendo que a filha saía pra rua, voltava tarde, ele já tava com os primeiros beijinhos, ele fortaleceu ainda mais e proibia ela de sair, proibia ela de tudo. E tinha um cara na que comia todo mundo, esse cara comeu muita mulher, ele tinha carro e tal. Inclusive, o povo diz que ele gostava de puxar fumo, mas isso eu não sei, não. Aí, o que que ele fez? Ele começou a dar em cima dessa menina e tal. E aí, várias vezes... olha a maldade, cara. Isso é maldade, cara. Isso aí, agora falando sério, isso é maldade. Dava um perdido no pai e saía no carro do rapaz, porque o cara levava ela pros lugares e comia ela. Ela dava um perdido no pai. O pai, no desespero, pegou e meteu grade na janela da filha e trancava ela no quarto. Não, tô falando mentira. Ele pegou e começou a trancar ela no quarto, pra ela não sair, pra não dar pra ninguém. Ela começou a pular a janela e aí saía pra dar pros outros. Numa dessas, ela deu pro cara sem preservativo. O pai, pra proibir a menina de sair, pegou e meteu grade na janela da menina e trancou a porta do quarto. Só que aí já era tarde, malandro. Porque aí, agora, ela já tava grávida. Só que ele não sabia, é óbvio. Quando saiu o barrigão, tudo, aí teve que assumir, o camarada assumiu, é lógico, não ficou com ela. E tome fumo no rabo do pai. Coitado do pai. O pai é humilde, coitado. Honesto, humilde, muito humilde. E ele fez de tudo pra salvar a filha de não ficar grávida. E a filha vagabunda deu até conseguir. Aí virou mãe solteira. Tá destruída lá. Ou seja, mulher quanto quer dar, meu filho? Ninguém segura. Gente, quero agradecer a todos vocês que escutam. A faculdade tá puxada, mas eu vou me dedicar ao programa o máximo que der. Apareceram excelentes oportunidades, quero agradecer a todo mundo que rezou por mim, porque apareceram algumas oportunidades aí na minha vida que só Deus mesmo. Mas o Deus verdadeiro, não é o Deus desse povo aí que fala que reza pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas que na atitude é igual a essa menina aí. Você entendeu? Que é pilantra. Não, tô falando das pessoas sérias. E eu pedi para as pessoas rezarem por mim, alguns amigos próximos, e rezaram, e eu quero dizer para vocês que foi atendido. Deus está no comando. Muito obrigado. E digam aí para vocês... Opa, digam aí para mim o que vocês acharam aí do programa. Espero que seja uma boa companhia para você. É isso aí. Siga comigo nesta jornada. O negócio é o seguinte: esta música toca o coração. Porque várias vezes eu contei aqui a história emocionante envolvendo Gilmar dos Santos Neves, o goleiro maior. Mas hoje, nesse domingo, de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, um dos grandes clássicos do futebol do mundo, com mais detalhes e mais emocionantes, eu volto ao tema, porque neste momento em que o futebol provoca celeumas, polêmicas, hipocrisias, denúncias de suborno, mortes, assassinatos, brigas, prisões, é bom a gente ligar o futebol com a palavra amor. Najib Izar, sogro, entre aspas, na marra de Gilmar dos Santos Neves, jamais mesmo aceitou o namoro desde 1954, o noivado desde 1958 e muito menos o casamento. em 1960, de sua filha única, Raquel, com então goleiro galã do Esporte Clube Corinthians Paulista, o mais bonito jogador de futebol do Brasil, ao lado de Deraldo Luiz Bellini e Écio Capovilla, que defendiam à época o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. A revista O Cruzeiro fazia sempre este embate. Quem é mais bonito? Gilmar do Corinthians, Écio Capovilla ainda no Fluminense, ou Ideraldo Luiz Bellini, o grande capitão de 58 do Vasco da Gama? É, Najib Izar não queria saber daquele namoro, não quis saber do noivado e muito menos o casamento. Mas o amor falou mais alto. Gilmar e Raquel, Raquel e Gilmar casaram-se. Nasceram 3 filhos. E por 17 longos anos, o radical empresário árabe, senhor Najib, nunca mais falou com a filha. Nunca falou com o genro, que seria a primeira vez falando com Gilmar. E nem conheceu por 15, 16, 17 anos mais tarde os seus 3 netos. Najib Izar ignorou até o casamento de sua filha com Gilmar na igreja e também na festa de comemoração. Mas o tempo passou, torcida brasileira. E no dia 25 de outubro de 1971, de repente, não menos, não, nem mais do que de repente, senhor Najib Izar ligou para sua filha Raquel. Que surpresa, é claro, atendeu. Seu Najib estava convidando Raquel, o marido Gilmar e os 3 filhos para que todos passassem o dia com ele no bairro do Paraíso, onde ele morava, e ao lado de sua esposa também, dona Naila, Naila Kuri Izar. Raquel, Gilmar e os meninos foram, almoçaram, brincaram, se abraçaram, como uma família normal que se via todo dia, como que se nada tivesse acontecido. Como que se nada tivesse acontecido em silêncio naqueles 17 anos. 17 anos longos sem o mínimo contato. E a família Gilmar, meninos e Raquel foram embora no cair da noite. Mas lá pelas 23 horas, 11 da noite, Raquel recebe telefonema de sua mãe Naila. Seu Najib Izar tinha acabado de morrer de infarto. Algo que aconteceu 3 horas depois da família visitante ter deixado o apartamento do bairro do Paraíso. Seu Izar tinha acabado de morrer. Foi premonição? Depois de 17 anos, entrou em contato com a filha, com o genro e com os netos? Mas a vida seguiu. Enterro realizado no Araçá, em 26 de outubro de 1971. Família consternada. Dona Naila Kuri Izar, desesperada, é claro, com o saudoso cunhado de Gilmar, Ricardo Curizar, ex-deputado federal, e seu irmão Roberto, impressionados com a coincidência ou premonição do pai, a família então passou a cuidar do inventário de que deixou o empresário Najib Izar, dono de tecelagem no bairro do Brás. Marcou-se uma reunião de todos na sede da empresa, com a presença de advogados, contadores e de um tabelião. Mas a reunião emperrou, porque o enorme cofre de Najib Izar, ninguém conseguia abrir. Era da época dos tempos da Segunda Guerra Mundial. Chamaram os mais competentes e famosos cofreiros de São Paulo. E nada. 3 deles fracassaram depois de horas e horas e deixaram a sala. Família lá reunida. Ah, o que fazer? Enquanto todos discutiam até mesmo uma pequena explosão do cofre, Gilmar, mais afastado do grupo por ser apenas cunhado, ficou de costas para o cofre e aleatoriamente girava o reloginho de controle do cofre. Girou mais 7, 8 vezes, sempre depois apertando a maçaneta. E de repente, para surpresa geral, o cofre se abriu. Sem querer, lotericamente, de costas, Gilmar acertou a combinação secreta. Foi algo sobrenatural. Espanto e emoção na sala de reunião, procedeu-se então à verificação do conteúdo guardado, dos documentos, inventário, investimentos de seu Najib Izar, que tinha falecido dias antes. Ao que a fiel secretária do então Turrão, sogro de Gilmar, se antecipou e apanhou as muitas pastas que ocupavam quase a metade do enorme cofre. Estendeu todas na enorme mesa de reunião e ninguém conseguiu conter as lágrimas. Pois ali, abrindo-se as pastas, estavam catalogados e colecionados tudo. Estavam catalogadas e colecionadas todas, rigorosamente todas as fotos de jornais do namoro, do noivado e casamento de sua filha Raquel com o famoso goleiro Gilmar, bem como as capas de revistas e fotos dos três netos. E Dona Baíge, a secretária, contou que por 17 anos o seu Najib Zara, ao chegar logo cedinho na empresa para o trabalho, todo dia, antes de começar a trabalhar, ficava por uma hora no mínimo folheando suas pastas, vendo página por página, foto por foto da família da filha. As páginas estavam todas puídas na parte de baixo, que Najib diariamente manuseava e manuseou por anos e anos. Ou seja, radical, turrão e imperturbável, Najib Zah resistiu o quanto pôde para mostrar que era contra o namoro, noivado e casamento de sua filha única com um simples jogador de futebol, porque esse pessoal nunca dá boa coisa. E como deu, hein? Que família! Gilmar, grande atleta e grande caráter, era cobiçado nos anos 50 por 10 de cada 10 mulheres do Brasil. Mas apaixonou-se em poucos olhares por Raquel, em piscina de um hotel de Águas de Lindóia, onde o Corinthians estava concentrado e onde os paulistanos ricos passavam férias. Vendo que sua filha menina estava muito acesa pro gosto dele e muito ligada no goleiro bonitão do Corinthians, ah, seu Najib Zah fechou logo a conta e abreviou sua estada de férias e levou toda a família de volta para São Paulo 10 dias antes. Viajaram ele, Dona Naila, Raquel e os irmãos Roberto e Ricardo. E o amor continua vencendo, minha gente. Gilmar, 50 anos depois, aos 80 anos, vítima de um AVC há 10 anos, hoje está em cadeira de rodas. Entre a Bela Sintra em São Paulo e o Guarujá na Pérola do Atlântico, Gilmar, o goleiro maior, não fala, mas ouve, vê e entende tudo. E está feliz da vida, porque Raquel, a filha de seu Isá, está sempre ao seu lado, não largando dele nunca, da mesma forma que Gilmar nunca largava a bola na meta do Corinthians, do Santos e da seleção brasileira. E viva o amor, Fior Gilhote! Dona Naila, o seu Najib, o Gilmar, a querida Raquel, que nunca mais apareceu em público, estava em todas as festas. E a família, originada exatamente desse casamento em que o amor venceu, essas pessoas, né, Fiore Gilhote, jamais poderão ser esquecidas. Eles ficarão por todo o sempre incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.